salmista diz isso no Salmo 34: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Ergue as suas mãos e como ele declara: eu clamei ao Senhor, eu clamei ao Senhor, e ele me ouviu dos meus temores.